A Polícia Militar recebeu por volta de 22 horas e 30 minutos de ontem a informação de que indivíduos em um veículo de cor vermelha teriam efetuado disparos de arma de fogo contra uma residência no Beverly Falls Park. Os policiais estavam em deslocamento para o registro da ocorrência quando se depararam com um automóvel Sandero com placas de Santa Catarina trafegando pela Avenida Gilles Rimet. Os indivíduos, ao perceberem a viatura, empreenderam fuga e, em determinado momento, abriram a parte traseira do automóvel e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura da Polícia Militar. Foi solicitado o apoio e um grande cerco foi montado na região do Parque Morumbi. Vendo-se sem saída, os criminosos, que eram em três, abandonaram o automóvel no estacionamento da Praça 7 de Setembro. Um deles fugiu com as armas em direção ao bairro. Os outros dois teriam se homiciado em uma pizzaria nas imediações. Quando os policiais iam abordar a pizzaria, os indivíduos fugiram em uma motocicleta de cor vermelha. O Sandero foi apreendido no estacionamento da praça e, dentro do mesmo, encontrado um documento que apontava um endereço e um nome na região do Parque Morumbi. Nome esse que já é conhecido da Polícia Militar. Nas diligências, os policiais lograram êxito em encontrar uma equipe do GDE que já tinha sob custódia dois homens presos. Trata-se de Júnior Namor Watanabe, que seria um dos atiradores, e o indivíduo conhecido como Dalboro Lopes de Melo, de 23 anos. Márcio de Lima Fernandes, de 26, também foi preso na situação. Seriam esses os três que estavam no automóvel e atiraram contra a viatura da Polícia Militar. Os envolvidos foram encaminhados à 6ª SDP, onde a vítima reconheceu dois dos detidos como participantes no atentado à sua residência. Foi identificada a pessoa de Johnny como sendo o atirador. Na residência de Johnny foi localizado um Golfe. Este foi apreendido e encaminhado à delegacia. Na manhã desta segunda-feira, o delegado de plantão deverá dar mais informações a respeito dos procedimentos. Mas, a princípio, os dois estão presos por tentativa de homicídio, disparo de arma de fogo em via pública e outros crimes que ainda estão sendo qualificados pela equipe do GDE e da Polícia Militar, que, numa ação conjunta, deram uma resposta rápida ao clamor da sociedade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.